Voltons é uma das séries que a gente tem medo de falar. Na verdade, Voltons é a série que o Live já tem medo de falar, e Gundam é a série que eu tenho medo de falar. E Macross, nenhum de nós dois temos medo de falar, porque a gente não viu. Ainda. Eu só vi o filme, né? Aquele do... Você viu do You Remember Love? Eu tenho, eu vi. Eu quero, não vi não. Só que eu queria ver a série algum dia, porque tem personagens ali que a galera dá uma importância tão grande, mas como eu só conheço do filme, eu não ligo pra eles. E parece que tem uma personagem que no do You Remember Love ela fica mais apagadinha, no Macross original ela era mais escrota, sabe? Não sei qual. Não sei, só sei que, por exemplo, o povo é fã dessa Min Mei, que é a cantorinha. Só que no filme, beleza, é importante, só que só pelo filme não tem como você gostar tanto assim dela, só é, um personagem. É, só viu ela ali por 10 minutos, né, e pronto, cantando e salvando o mundo com a canção. É, tipo, ninguém teve que encarar ela mal desenhada por 50 episódios. Uma relação mal desenhada? Por que você tá falando que ela tá mal desenhada, cara? Porque Macross é conhecido por ser mal feito, né? Ah, é? É, tipo, tem uma faminha de ser meio escrotinho. O traço, não. Quanto de Voltons você assistiu? Cara, assisti muita coisa, daí eu parei, fiquei algum tempo sem ver, daí eu quis voltar a assistir e vi de novo desde o começo pra poder lembrar. Aliás, no Mark One antigo aí, pra quem ninguém presta atenção nisso, mas é aquelas vozinhas que a gente coloca no início, tem uma de Voltons, né? Que é uma que é, não sei o que, Kiriko Kyubi. O negócio é o seguinte, quando a gente tava falando sobre Gurren Lagann, Tengen Toppa Gurren Lagann, lá atrás, parece... É muito engraçado falar Tengen Toppa Gurren Lagann, parece que tava falando Tengen Toppa Gurren Lagann. Olha que Tengen Toppa, hein? Exatamente. Você topa o Gurren Lagann aí? Quanto é que você cobra? R$50 o Gurren Lagann. Eu tinha mencionado, a gente mencionou aquele conceito de Real Robot e Super Robot, que, enfim, Super Robot pode ser considerado aquele gênero de... O primeiro gênero de anime de mecha, que surgiu lá pros anos 60, né? Antes disso não tinha. É, eu acho que é a terceira vez que a gente explica isso. Não, só pra dar um overallzinho. Eu lembro a gente falar de uma vez só. Mazinger foi o primeiro a ter um piloto, algo assim, não foi? Antes dos outros não tinham piloto. É, o de Gantor eu acho que era por controle remoto. Mas se não foi no início dos anos... Não foi no início dos anos 60, foi no final dos 50, né? Bom, enfim, são essas séries como... Eu vou passar... Vou falar rapidinho, já falou disso, mas enfim. São essas séries em que o robô é a grande estrela. São séries... O plot geralmente... São séries mais infantis, o plot geralmente não é muito profundo, são séries mais fantasiosas, então tem aquele robô, então tem o super golpe daquele robô, que é alguma coisa, mega punch, blá blá blá. Que destrói o monstro, faz ele explodir e tal. É, e o piloto é sempre um personagem shonen genérico com muita úlcera, e não é muito, não passa muito disso, é a aventura bem contra o mal, e assim, e não é um gênero pobre por causa disso, todos os robôs, super robots da década de 60, 70 e tal, eles são super icônicos e até hoje são feitos remakes. É o mesmo espírito do Tokusatsu, né, cara? É uma coisa pra criança ver e se divertir. É, e legal. É uma coisa que aí o cara depois vira um salaryman e quando ninguém tá olhando ele continua comprando figuras daquilo porque marca pra sempre a cabeça do cara. O assim cara fica completamente retardado vendo aquilo. Assim como os Kamen Riders originais geram mangá até hoje que o pessoal lê. Um monte de salaryman lê, porque eu imagino que crianças não vão se interessar por um Kamen Rider com aquele visual antigão dos anos 70. É, é. Então, enfim, basicamente é isso. Aí, hoje em dia, o próprio Gurren Lagann é uma série nova que presta homenagem a esse gênero. Tem séries que não só prestam homenagem, como são remakes das séries dessa época, como Shin Mazinger Z, que teve agora. Teve... Caramba, teve um Gal Geiger, teve outro? Gal Geiger? Teve outro? Acho que... Não sei. Foi esse que teve outro? Gal Geiger, acho que não. Teve um que teve em 2002, teve um que rolou uma série aí também. Enfim, o Japão adora esse tipo de coisa. Teve, você falou do Tetsujin 28? Teve remake? Teve. Bom, eu sei da estátua real dele. Robô Gigante. Fazendo. Qual é o nome dele em Gigantor. Gigantor, isso. O Japão adora esse tipo de coisa. O problema é que no final da década de 70, lá pra década de 80, começou então o movimento dos Real Robots, que... É tipo uma evolução. Eles pegaram o conceito de mecha e eles aprofundaram mais na coisa da ficção científica. Eles inseriram no mundo real. Se eles existissem, obviamente, eles seriam armas militares, logo estariam ligados com o exército. E aí começou a mexer muito nessa coisa deles serem armas de guerra, inserir eles em guerras, armas militares mesmo. Eles pegaram uma temática de militarismo... De política, de guerra, uma coisa mais adulta, mais sombria. E seriam mais dramas humanos, os personagens humanos nesses animes são mais importantes que os robôs em si. Não é tão mais adulto e tão mais maduro. Provavelmente o público-alvo da época era mais os adolescentes, no máximo os jovens adultos. Mais maduro no sentido de que tem histórias mais dúbias, personagens mais dúbios, não é simplesmente o bem contra o mal. É um cenário de guerra em que você... Os personagens têm mais camadas, além do... Sai um pouco o herói shonen com úlcera, que quer defender a justiça, e entra geralmente um jovenzinho problemático, meio ferrado, toma esse robô pilota aí. O Amuro! É uma prova disso, né? É, o Amuro, que é um tipo um precursor do Shinji. não é tão emo quanto. É, pois é. Mas às vezes, consegue ser tão irritante quanto. Ele não tá muito feliz de estar ali. Quer dizer, os personagens tendem a ser mais... Até mais camada, a série tem um pouco mais de entrelinha. A diferença do Amuro pro Shinji é que chega uma hora que ele acorda, sabe? Fala, não posso continuar assim, vou virar Oni. Aí pronto, ele vira e fica até o final da série. E os designs dos mechas são mais bem elaborados. É uma coisa um pouco mais voltada para os fãs de sci-fi mesmo. E um dos grandes precursores foi Gundam. Ou foi o precursor? Gundam foi o primeiro? Foi o primeiro que botou... Que inclusive assim, não fez sucesso nenhum. Na época causou aquela estranheza, só que depois que a série as teve seu fim... que o pessoal começou a gostar. Só que ainda assim, a galera começou a gostar, os criadores no meio viram que aquilo ali tinha um potencial muito bom. Eles sabiam que tinha um material bom na mão, talvez eles não tenham tido a experiência de vender isso bem pro público correto, etc. Mas eles sabiam que tinha um grande potencial e... Até porque eu imagino que naquela época você não sabia direito qual era o público correto, sabe? Porque os públicos estavam se formando ainda. A anime não era uma novidade de, sei lá, 10 anos de idade? É. 10, 20 anos no máximo. O chão devia ser uma época muito boa pra criação, porque, enfim, eles estavam... Era uma arte nova, eles estavam cheios de gás pra poder experimentar coisas novas, tinha gente querendo meter dinheiro nisso, o retorno era bom, ninguém baixava o canal ilegalmente pela internet, então tinha bastante retorno, tava beleza. E entre a primeira série de Gundam e a continuação direta Zeta Gundam, rolou Voltron. Voltron nessa época? É, ele é de 83, 82, 83. Então foi a mais importante do que eu imaginava, né? É, tipo, veio antes, quer dizer, surgiu Gundam, daí jogou essa ideia do Real Robert, do militarismo no ar, e veio esse cara, pegou Yosuke Takahashi, ele pegou essas ideias e fez Voltron. Ele acabou se tornando um grande nome, assim, dentro desse gênero. Ele fez outras coisas. Aliás, ele já tinha feito um anime antes de Voltron, que meio que ele testou essa coisa de botar uma coisa bem centrada no militarismo, viu que dava certo e fez Voltron. Aí pegou essa coisa dos mechas e fez Voltron. Na verdade, a ideia de Gundam era ser mais pesado, né? Só que, como foi era a primeira tentativa de fazer isso, e não tava indo muito bem, os produtores falaram, não, alivia esse negócio aí. Tanto que a verdadeira história de Gundam, como era pra ser, são as novels que o criador escreveu depois. São pesados. São. E o Amuro morre. Nossa, spoiler. Spoiler de universos alternativos. Cara, o dia que publicarem novel de Gundam aqui, que isso vai acontecer muito em breve, as pessoas vão ficar putas com você que está contando. Nos Estados Unidos foi publicado, mas está esgotado há muito tempo. E eu tô esperando, tinha alguém escaneando, tentei que ver se a pessoa terminou de escanear. Eu competente do escaneio novel, né? Qual é o problema de vocês? Enfim, surgiu então Sokokishi Voltons ou Armored Trooper Voltons. Inclusive, eu ficava, de vez em quando, eu ouvia falar de tal do Voltron. Vamos fazer o filme de Voltron? Você achava que eu ficava confundindo coisa, na minha cabeça Voltron e Voltons. É, se a gente não ouvia falar de Voltons, eu entendia Voltons com L, né? Mas é Voltons. V-O-T-O-N. Voltons. Quer dizer, vertical, blá blá blá blá. É um tanque de guerra vertical. Isso quer dizer isso. Na página em inglês, na página da Wikipedia tem dizendo. Vertical, oligarchy. Não. Transversal. Blá blá blá. Eles quase não falam Voltons na série. Ornamental. Na série eles se referem como AT só. Unidade AT. O S faz parte da... Faz, não é um plural, é Voltons, tá. Você faz parte da sigla. Mas eles não mencionam, eles não chamam Voltons de Voltons quase em momento nenhum, eu acho. Talvez em momento nenhum mesmo, eles pensando como ETs mesmo. Mas é o nome do tipo, dos robôs gigantes. Os robôs gigantes são Voltons. São Voltons. Tipo. Porque Gundam é o Gundam, né? O resto são Mobile Suites. Essa série teve 52 episódios e ela é um símbolo dos anos 80. Eu não gosto muito de usar o termo cyberpunk, porque é muito genérico. Eu acho que nem a pessoa que inventou esse termo sabe. Na verdade, a coisa do cyberpunk abrange muita coisa, né? É difícil de falar. É tipo, cyberpunk, né? Aquela coisa, enfim, eu encaixo nessa coisa do cyberpunk porque imagina um futuro que seja devastado pela guerra, tenha uma criminalidade descontrolada, uma terra sem lei, gangsters com muito neon pra todos os lados. Tem chinês que nem cabelo, cabelo colorido, senso de moda extremamente duvidoso. Ah, mas senso de moda cyberpunk é anos 80, cara. É jaqueta de couro. É aquela coisa futurista e retrô ao mesmo tempo. Eu já tinha comentado isso, que quando você vê uma obra sci-fi dos anos 70, nos anos 70 eles tinham a tendência de achar que todo o futuro era basicamente os anos 70, só que com muito mais cor, muito mais breguice. Então, voltamos a isso pros anos 80. Não, nos anos 60, então, eles achavam que o futuro era brinquedos de criança. Então, Voltons imagina um futuro que é como uma extensão dos anos 80. Então, imagina um futuro cheio de permanente, ombreira, sabe? Jaqueta de couro. E aeróbica. Eles não usam muito jaqueta de couro, cara. Eles gostam de jaqueta de couro, é cara. É cyberpunk sem a jaqueta de couro. Jaqueta de couro e moto, dia, sempre. Agora, a gente tá zoando, mas hoje em dia, na nossa época, a gente também tem a nossa forma de encarar o futuro. Então, a nossa forma hoje em dia é achar que o futuro pertence à Apple. Né? Uhum. Todo filme, toda obra de sci-fi hoje em dia no futuro é tudo branco. Minimalista. Você tem uma tela invisível na sua frente, que você arrasta o dedo. Todas as telas hoje em dia são transparentes ou voam na tua cara. É tudo. Inclusive, touch. Já fizeram o primeiro monitor transparente, né? Ah, é? Fizeram semana passada, eu acho. Então talvez dessa vez nós estejamos acertando. Ou talvez vocês estejam fazendo porque a gente acha que vai ser assim. E eles têm que fazer ficar assim. Será? Então, por que nos anos 70 os primeiros computadores não foram. Porque eles estavam muito mais atrasados do que a gente, né? Ah, tá. Mas, por que os primeiros computadores não foram coloridos com arco-íris? A gente tá mais perto do futuro do que eles. Ah, é? É. Cara, foi uma frase muito tosca. Bom, vamos ao plot, então, de volta que eu tô falando aqui sobre anos 80 e ombreiros. E futuro. E eu quero muito continuar falando disso, então corre o risco de eu não falar do que se trata o seriado. Então tá. Existe uma guerra de mais de 100 anos entre dois impérios galácticos diferentes, os Gilgamesh e os Balaran. Gilgamesh é o nome que todo mundo usa, né? É. E que eu não sei o que é. Gilgamesh sabe? Tol Balaran Tol. Você sabe de onde vem esse nome? É até nome de banda, visual. Cara, se você fala Gilgamesh, eu lembro, sei lá, coisa bíblica, um não Goblin. É? Não, é alguma coisa bíblica, né? Alguma coisa irlandesa? É bíblico, né? Let's Google it. Não, eu não quero, mas você vai fazer assim mesmo, então. Bom, existe uma guerra de 100 anos. Peraí, vamos falar quem é Gilgamesh, que é o deus aí depois do dilúvio. É um deus que é dois terços. Deus não, ele é humano. Só que ele é o... Como alguém consegue ter dois terços de deus? Foi aquilo que eu te contei, que eles foram deixando... Aí depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso... Depois que Adão e Eva foram expulsos dos paraísos... Foram expulsos do paraíso? Eles comeram as maçãs dos cobras envenenados dos árvores, escondidos. Árvores, nós. As gerações foram perdendo a divindade aos poucos. Então ele tava no finalzinho ali da parada. Devia ter viver 200 anos só. Ele queria viver pra sempre, Gilgamesh. Ou seja, é um nome que todo mundo acha bonito e usa por aí. Porque não faz sentido nenhum. Bom, então esses dois impérios galácticos... Então, assim, tem a galáxia de Astacheron? Astreidios. Eu esqueci como é o nome da galáxia. E tem esses dois exércitos diferentes que estão brigando, Gilgamesh e Balaran. E eles estão guerreando há mais de 100 anos. E, obviamente, quando a série começa... Existem 100 anos de guerra e nos é dito que eles já não sabem mais exatamente por que eles estão brigando. É tipo as brigas do Oriente Médio, assim, né? Eles estão brigando desde sempre. Esqueceram por quê? Esqueceram exatamente. Esqueceram por quê? Simplesmente brigam porque sabem brigar. Então, quando começa a série, eles estão prestes a assinar um cessar-fogo. Um tratado de paz que vai dar fim à guerra. E a gente começa a acompanhar uma missão, uma última missão de uma unidade do exército de Balaran. Eu acho que é o Gilgamesh. Eu esqueci. Não tem a menor importância, na verdade. De um dos exércitos. Dos exércitos. É porque, na verdade, é a unidade onde se encontra o nosso protagonista, o Tirico Kilvi. Kirikokyubi. Que é um soldado e ele é um piloto de um Volton, de um AT. Ele faz parte de um batalhão especial chamado... Peraí, ele não é de um Volton. Ele é de um Volton. Você falou que não é plural. É verdade, ele é de um Volton. Ele é de um AT, ele é um piloto de um AT. E ele faz parte de um batalhão especial chamado Red Shoulders. Eles têm um paninho vermelho amarrado no ombro do bichão. E eles são... Ombreiras? Uma... Não, um paninho só. Ah, tá. E eles são tipo o Bop. Hein? Eles são as forças especiais. Mas são especiais. Policiais? Não. Não, mas eles são uma forças especiais do exército. Do exército, era. Do exército. E eles têm que invadir. Ele é um soldado. O Tirico, ele é um filho da guerra, na verdade. Porque quando a gente... Como eu falei, quando eles estão há 100 anos lutando e eles não têm mais motivos palpáveis pra estar lutando... Ou talvez tenham, mas não lembram. Não lembram. Então, as pessoas que nós vemos, que nós conhecemos nessa série, elas são todas pessoas que nasceram no ambiente de guerra. Tudo que elas conhecem é a guerra. Seus pais conheceram a guerra, talvez seus avós conheceram a guerra, só. E eles são filhos dessa guerra. Então, Tirico, a única coisa que ele sabe fazer é ser soldado. Ele é um cara jovem, mas ele é muito bom, porque provavelmente ele deve ter sido recrutado pro exército muito cedo. 5 anos de idade. É, e a única coisa que ele sabe fazer é obedecer ordens. Então, ele é extremamente lacônico, ele é extremamente sério, calculista, ele é muito frio, ele praticamente não demonstra quase emoção nenhuma. Ele é muito calejado e ele é um ótimo soldado. E a coisa que ele sabe ser isso, um ótimo soldado. Então, até então, ele tá obedecendo muito bem as ordens que lhe foram dadas. Ele tá invadindo uma base para a unidade deles, tem que recuperar alguma coisa. Só que lá dentro, eles começam a ser atacados por membros do próprio exército deles. E o Tirico fica meio em dúvida. Ele se reporta aos chefes dele, por que isso tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? E nenhuma resposta, eles não esclarecem isso para ele. Então ele resolve mandar tudo às favas, não, deixa eu investigar pra ver o que tá acontecendo aqui. Porque ele é um bom soldado, e justamente por ser um bom soldado, ele não vai ficar atacando os próprios colegas dele de exército. Aham. Uhum. Então, logo nesse primeiro episódio, tem a sequência que vendeu a série pra mim completamente. Que é a sequência em que ele encontra o objeto que eles estão ali procurando. Ele encontra o motivo da missão. Ele encontra um tipo um container, que quando ele encosta, não lembro se ele encosta, que ele faz que o bicho abre. E quando ele abre, tem uma mulher careca e nua, deitada no liquidozinho lá e tal. E ela abre o olho e olha pra ele, e ele olha pra ela. É uma cena muito boa porque define o clima que a série tem. Entendeu? Ali, define o clima. A série vai ser isso. É uma série misteriosa. Ao mesmo tempo, ela é muito sexy e cheia de suspense, cheia dessas bizarrices. Peraí, ela é careca? Como é que é sexy? Cara, me lembrou muito o Quinto Elemento, me lembrou muito a Mila Jovovich, toda esquisita, gostosa, tá. Ao mesmo tempo, deitada ali. Entendeu? E é sexy, uma mulher totalmente nua. Como remeteu a Jovovich, já explicou tudo. Cara, uma mulher completamente nua e careca, bizarra. É, e... Não, é. A única careca... Fala sério, cara. Ela parece a Natalie Portman? É a única pessoa que eu conheço que fica bem careca. Parece. Se a Natalie Portman fizesse esse papel, ia ser muito bom. Então, realmente, com a Natalie Portman, seria absolutamente sexy. O que acontece? Ele, depois que ele vê que tem alguma coisa errada ali, enfim, a unidade dele resolve, então, rapar fora, levar embora a parada e resolve deixar ele pra morrer. Só que ele consegue escapar. Ele é capturado pelo exército dele, que acha que ele é um traidor. Ele é torturado, tortura o cara, maltrata muito ele, uma sequência muito Jack Bauer, assim, que amarram, dão choque no mamilo, enfim, um monte de coisa, fazem cosquinha com a pena no pé dele. Enfim, fazem várias formas de tortura. Eu tô fazendo isso com a minha sobrinha. Isso é uma forma de tortura medieval. E pra tentar extrair alguma informação, só que ele não sabe de nada, ele só sabe por quê. Enfim, aquela unidade que ele tava... Aquela unidade é um grupo de... é uma sociedade secreta que tava infiltrada ali no exército. Eles são dissidentes, roubaram aquilo do exército, foram embora. E, obviamente, como o Tirico tava junto, o resto... O nome dele é muito ridículo, sabe? Toda vez que você fala, tem vontade de rir. Tirico. Eu falo Kiriko, então, melhora? Tirico, Tirico. Kiriko? Kiriko. Eles falam como em japonês? É mais ou menos isso, falam Kiriko, Tirico. Kiriko. Eles falam Ki, não falam Ti, não? Cara, a transliteração japonesa é Kiriko Kyubi, só que eles falam... Eu entendo eles falando Ti. Eu falo Tirico. Eu não entendo. Tá, vai, continua com o Tirico, Tirico. E aí, eles acham que como o Tirico tava junto, eles acham que ele é um traidor também. Só que ele consegue escapar da base e ele se refugia na cidade de Udu, num planeta lá. Abandonado. Aliás, você não falou, né? Eles estão na Terra, estão no espaço, estão onde? Eles estão na constelação. É tipo o Star Wars, é uma confederação de mundos unidos. Ah, tá. Até onde eu tô falando, isso tá sendo no espaço, né? Nos começos do episódio. São bases, naves e tal. Uh-huh. E ele vai pra esse planeta. E a série é formada por 4 arcos de mais ou menos 12 episódios. São quantos episódios no total mesmo? 52 episódios dessa primeira série. E ela divide em arcos, de 12 a 13. Acho que são 12 episódios e tem um episódio de recapitulação. E cada episódio se passa num mundo diferente. Cada episódio ou cada arco? Cada arco. E esse primeiro arco é um que vale a pena assim, ser comentado, porque é onde a gente conhece as motivações dos personagens principais, a gente conhece a personalidade deles, a gente conhece os principais coadjuvantes, a gente conhece assim, toda a base da história começa aí. Então é o único realmente que precisa ser mais ou menos comentado. E esse mundo, esse primeiro mundo que ele chega, ele é um retrato do que se tornou toda essa constelação depois que a guerra acabou. O que acontece? A guerra acaba e acontece o que agora? Tá, agora estamos em paz, mas a gente O que a gente faz agora? Entendeu? Porque estamos lidando com pessoas que só sabem fazer guerra. Elas não sabem fazer outra coisa. Então, beleza, acabou. Estamos à paz. E festeja aí. E agora? Entendeu? Ninguém sabe o que fazer com esse estado de espírito novo, essa felicidade que se instaurou em todo. Então você vê essa cidade que é uma grande periferia maluca e miscigenada de várias pessoas, de vários universos diferentes vivendo ali. Então é um lugar onde prolifera o mercado negro. Existem aquelas pessoas que vão mexer vendendo os restos da guerra, vendendo armas velhas, vendendo mecas velhas, vendendo... Tem uma gangue de bandidos que fica colhendo um minério que eles chamam de Didirium, que são restos de bombas, de explosivos especiais que eles usavam na guerra, que ficaram por ali. Então isso se tornou um minério valioso. Então tem pessoas que vivem coletando isso. Tem pessoas que... Tem ex-pilotos de ATs que não sabem mais o que fazer, depois ex-soldados não sabem mais o que fazer. Então hoje em dia, naquela cidade, eles vivem de lutar. Eles pegam os mechas e tem brigas entre mechas. Tipo gladiador? É. Uma grande rinha de mechas e tal. Então, inclusive, o Tirico se mete nisso também. Enfim, depois. Então é isso. Você vê o mundo... A série toca um pouco nesse ponto, né? Beleza, agora que a gente tem paz, o que mais sobra depois da guerra, né? Os efeitos que o pós-guerra tem na vida das pessoas. Principalmente com pessoas que só sabiam fazer guerra, né? Como o Tirico, ele só soube sempre fazer guerra... Então, tudo que ele usa agora pra substituir esse vazio que ficou na alma dele é descobrir a verdade por tudo. Porque agora ele se vê perseguido por aquele grupo de traidores que descobrem que ele tá vivo. Ele é perseguido pelo exército dele, que acha que ele tá metido naquilo. Ele é perseguido agora por todos os lados. Peraí, eu me perdi, não sei se eu não prestei atenção no que você falou, mas cadê a careca? Ela foi levada por esse Ah, grupo tá. de traidores e tal. E aí, o que acontece agora é o seguinte: ele chega a reencontrar ela lá nesse planeta. Então, ele agora tem que descobrir o seguinte: o que tá acontecendo? Quem são esses traidores? Quem é aquela mulher careca? Por que que eles queriam ela? Por que que agora eles querem matar ele? O que que ele viu que é tão importante assim que agora ele precisa ser morto? Como ele não tem nada para fazer mesmo, que ele só sabe fazer guerra, então ele abraçou essa causa, então agora é nova razão de viver dele. E quando ele chega lá, ele nesse planeta, ele acaba interagindo com essas pessoas que vão ser os companheiros dele assim pelo resto da série. Pra começar a sobreviver ali, então ele começa. Tem um gordão espertalhão que vive de. Que tem um ferro velho, que vive de contrabandear essas armas e tal. E o Tirico chega e acha uns ETs quebrados lá. E o cara deixa ele consertar. Aí esse cara chama Goto. Enfim, na tradução, no fansub americano que eu vi, ficam chamando ele de Pops. Por quê? Pops, Hey Pops. Eu não sei qual é o termo japonês referente a Pops. Deve ser algum Pops termo. não seria Jisun? Velho? Algo Tipo. assim, algo assim. É, algum termo japonês genérico pra tiozão, sabe? Ah, provavelmente ou Mas Didi, ou Jisun, alguma coisa assim. o nome dele é Goto. E ele é um gordão lá que vê que o Tirico tem grande potencial pra ser piloto e resolve convencer ele a lutar nessa rinha de mechas e tal. O Tirico acaba aceitando. E ele é disputado por um outro cara, que é o Vanilla, que é um negão com Black Power louro. O nome dele é Vanilla. Eu gostaria muito que ele no cinema fosse interpretado pelo Chris Tucker. Porque me lembrou aquele radialista maluco que o Chris Tucker faz em Um Quinto Elemento também. Não que o Vanilla seja maluco, enfim. Esse é um espertalhão. E tem a Cocona. O Cocona? O Cocona é melhor. Um nome mais ridículo que o outro, né? E ela, cara. É assim, ela é uma garota irritante, é uma garota que tá jogada por lá. É uma menina novinha que tá jogada por lá, que não tem trabalho, não tem porra nenhuma, ela fica parasitando os outros, ela fica se metendo. Novinha, Loli? Não é loli, não, mas ela é mulherona já, só que ela é meio irritante, fala firme. E ela fica lá jogada no ferro velho do Goto, aí fica, vai embora daqui, sua parasita ridícula, que tem nada pra fazer, sabe? E ela se envolve, obviamente, ela fica perdidamente apaixonada pelo Tirico e tá louca pra dar pra ele. E esses Tira do três. BGM de gás. Ele também leva um tiro na testa e limpa e Não, tampa com o dedo? não, não. O que acontece é o seguinte, eu tô falando desses personagens, mas por quê? Acontece uma coisa interessante, porque todos eles estão juntos por motivos muito egoístas. Tanto o Goto quanto o Vanilla querem usar o Tirico pra algum tipo de ganho pessoal. O Tirico só pensa mesmo, tá nem aí pra ninguém, ele só pensa mesmo em descobrir a verdade por trás de toda a conspiração, e só tá ali com eles porque é conveniente no momento, e a Cocona quer dar pra ele. Isso que eu ia falar. Entendeu? Só que acontece, aos poucos, a própria situação em que eles acabam metidos acaba criando um senso de companheirismo muito grande entre eles ali. Então, ainda que nenhum deles admita com muita frequência, a Cocona acaba sendo um elo sentimental entre eles. Só ela fica assim, toda hora, ela tá ali sempre pra lembrar assim: olha, somos amiguinhos, sabe? Vamos ajudar o Tirico, sai daí, tá preso, vamos ajudar ele, sabe? Ele é seu amigo, lembra disso, entendeu? Ou então, sabe, vamos fazer alguma loucura absurda agora pra ajudar ele porque ele merece, ou algo assim. E os outros dois acabam cedendo um pouco, eles acabam admitindo meio a contragosto que tá rolando uma certa amizade ali. Só que não é piegas, entendeu? Porque a gente tem que lembrar que a gente tá numa época dos anos 80, e assim, a Voltons pode se enquadrar naquele. Além de cyberpunk, ele também é hard sci-fi. Que hard sci-fi é um tipo de ficção científica que dizer que é baseada na realidade é foda, mas ela é mais baseada em conceitos de tecnologia, em conceitos É históricos, uma que são mais possibilidade de presentes no futuro. nosso dia a É dia. uma possibilidade de futuro mais palpável, É, né? assim, são variações de futuro, mas variações pautadas em coisas que já acontecem hoje em dia. São tecnologias que são mais diretamente baseadas com tecnologias que nós temos, entendeu? Por exemplo, uma ficção científica em que role pessoas que têm poderes especiais, que mexam com o sobrenatural, que mexa com conceitos muito malucos de viagem no tempo, isso já não é mais hard sci-fi, por exemplo. Ou sei lá, não vai ter nenhuma bola de energia que não vai ser explicada cientificamente. Entendeu? Hard sci-fi são coisas. Aí, por exemplo, toda a tecnologia de Voltons é muito analógica. O Voltons, a unidade AT, ela é completamente analógica. Ela parece um tanque de guerra mesmo. Porque o militarismo é muito presente nessa série, o militarismo como nós conhecemos. Então, ele é todo grande, duro e pesado. Quando o Isso é importante, porque quando o Tirico entra, quando qualquer um deles entra dentro de um Voltons, você consegue enxergar mais do que em nenhum outro anime de mecha que eu já tenha tido contato, você consegue enxergar a dificuldade que é você pilotar controlar aquilo ali. Você sofre junto com ele, assim, é quase que claustrofóbico, entendeu? Porque realmente é um monte de ferro que dá a impressão que, não sei, que vai explodir a qualquer momento, entendeu? Uhum. Sabe, ele é pesado, ele é difícil, ele faz barulho quando ele anda, ele tem umas... Uma das principais características dele são umas lentes que ele tem aqui no, na cara, tem umas... Umas teleobjetivas, assim, esquisitas, que vão mudando, elas vão girando, assim, vai mudando o tipo de lente baseado no que ele tá precisando enxergar no momento. E é tudo muito analógico, muito palpável. Inclusive, quando a gente começa a ver a série, tem algumas unidades AT que vão aparecendo depois que são bem mais modernas, digamos assim. Só que o Tirico, ele faz questão de usar só aquela ferrada, porque, tipo, meio que é aquela que ele sabe mexer. Aham, uhum, aparecem umas versões da Apple. É, chega a aparecer umas versões bem modernosas e tal, mas ele não abre mão da versão antigona dele, entendeu? Ele é um cara old school, é aquilo que ele sabe fazer, e isso é bem interessante. Pra que eu vou querer um iPhone se eu tenho meu MP3 player do chinês? É. Enferrujado. Não, assim, é o que... E meu celular, Motorola, tijolão. Mas assim, é o que ele sabe fazer, é o que ele sabe pilotar, e ele naquele Voltons ferrado, ele consegue derrotar qualquer outro, sabe, de qualquer... E assim, as batalhas de o ponto que eu queria chegar é o seguinte. A gente tá numa época dos animes em que alguns clichês... Que hoje em dia, infelizmente, devido à situação da indústria de anime como está hoje em dia, nós temos algumas fórmulas que todo anime tá sendo obrigado a seguir. A gente não pode culpar ninguém. Porque tá com pouco dinheiro, então eles têm que investir naquilo que é certo, que vai dar retorno. Uhum. Então a gente tá numa época dos anos 80 em Voltons, que o fantasma do Moe ainda não se instaurou. Não que eu ache o Moe um fantasma, mas assim, hoje em dia o herói, ele tem que ser altruísta, o herói tem que ser meio retardado, tem que ser aquele adolescente retardado altruísta. Ele tem que ser meio nulo pra você poder ser no botar no lugar dele, tem que ter garotinhas. Tem que ser a garotinha que é fofinha pra ter uma coisa do Moe, tem que ter várias Os coisas pais que vão existem. Servir. Tem que ter uma série de padrões que vão servir pra duas coisas, pra fazer cosplay e pra produzir doujin. Basicamente. E pra doujin vender figures, etc. Pra vender produtos em geral. Sim. Não que essa série não tenha isso, porque a priori toda série de mecha serve pra vender bonequinho. Não que não tenha isso, mas como eles não tinham aquela obrigação de ter o Moe, ou aquela obrigação de ter aquele herói shonen genérico pra poder você se pôr no lugar dele, eles podiam se dar o luxo de explorar, por exemplo... E vale lembrar que é uma época que o primeiro Gundam lá nas reprises começou a fazer sucesso, e eles começaram a perceber que eles tinham que umas coisas diferentes estavam fazendo sucesso. Hoje eu tô querendo então eles chegar... davam mais liberdade pro experimentalismo, que é algo completamente diferente do que era feito, e começou a fazer sucesso. Hoje eu tô querendo chegar, basicamente, é o seguinte. Eu tava falando da amizade entre eles, que é muito sutil. Hoje em dia, cairia numa pieguice tremenda no quinto episódio, entendeu? Eles seriam melhores amigos e fariam discursos acalorados. No segundo episódio. Com os olhos, como nós somos amigos, blá, blá, blá. A Cocona seria... Cocona... Até você não existiu, velho. Cara, eu sou um apelido pra chamar esse garoto. Porque quando a gente assiste o anime, a gente não fica falando os nomes, a gente não percebe que é ridículo, né? A Cocona, hoje em dia, ela seria uma garotinha com, sei lá, cabelo gigante e muito colorido. É. E uniforme colegial, mesmo que não tenha um colégio por lá. Então, assim, na época, eles podiam fazer personagens que, de uma certa forma, eram bem mais complexos que o de hoje em dia. Então, eles podiam fazer... Por exemplo, você pega Code Geass, que é uma série que, em matéria de personagens, ela usa bastante. E tem um personagem central que é um anti-herói. Mas, em compensação, ele é todo bonitinho, estilosão. É, assim, o que eles fazem hoje em dia... Sabe? O que eles fazem hoje em dia é pegar todas essas coisas que dão certo e enfiar ali no meio um pouco mais de profundidade, né? Naquela época, não. Eles podiam deixar só a profundidade. É, por exemplo, o que eu tô querendo dizer é que, naquela época... Porque você, o Tirico, por exemplo, é um herói que hoje em dia não existiria um herói como ele hoje em dia no anime. Por quê? Um dos grandes segredos pra uma história dar certo, obviamente, é o seguinte: você tem que se importar com o que tá acontecendo com os personagens. Eles têm que significar alguma coisa. É, você tem que se envolver emocionalmente com eles de alguma forma. Ainda que ele seja um anti-herói, ele tem que ser foda de alguma forma. Ele tem que ter alguma coisa que... Cara, eu quero que esse cara se dê bem de alguma forma. Eu me importo se ele vai morrer ou não, entendeu? E eles podiam, naquela época, se dar o luxo de pegar um personagem que... Cara, ele não tem um apelo para as garotinhas fujoshi muito grande. Ele é só um cara, entendeu? Ele não é um magrelinho meio afetado. sabe? Ele não é bichinha. Não rola nenhum tipo de conotação homossexual em momento nenhum dele com cara nenhum. Eles não têm a menor preocupação de mostrar isso. Ele é um cara frio, ele é uma tábua, ele é frio e calculista. E ao mesmo tempo eles conseguem fazer a história dele de uma forma tão bem escrita que você desenvolve uma relação com aquele personagem. Ainda que ele seja completamente frio e completamente fechado. E eles podiam brincar mais com isso naquela época. Hoje em dia, se fossem fazer hoje em dia, provavelmente os produtores exigiriam muito mais humanidade pra ele logo no começo. Ele ia cair pra pieguice, ia ter alguma referência homossexual dele com alguém em algum momento. Na verdade, você tá sendo bem preconceituoso, né? Que se Tô for parar sendo, pra pensar, cara, tem porque... sempre um anime ou outro que hoje em dia ele escapa disso, né? Mas não é Um por mainstream. temporada, Mas não é sabe? Um por mainstream. ano. Não é mainstream. Sim, o Ué. anime nessa época era muito americanizado. Clima? Eu não diria americanizado, eu diria que era sci-fi, ponto. Sim, mas ele sempre tinha um clima sabe, você não olhava pra ele e falava japonês. Como você olha pra um anime hoje em dia e fala japonês. Mas não consideraria esse, não é japonês, não porque é americanizado. É porque, por exemplo, eles queriam fazer uma ficção científica, eles fariam uma boa ficção científica. Se a maior parte do sci-fi que a gente conhece é americano, é Não, outra eu acho que era história. mais porque eles não tinham construído essa identidade do anime ainda, então eles puxavam uma referência de que eles tivessem em mão. E não do próprio anime por não ter essa identidade que hoje em dia você tem. É, eu costumo dizer que Voltons é uma boa série pra você mostrar por exemplo, imagina um círculo de fãs de ficção científica, mas que não são exatamente focados em anime. Aqui, ó, uma boa obra de ficção científica pra você assistir. Toma aí, assiste. Os caras vão gostar. Porque primeiro, quem é grande fã de sci-fi, não se importa de ver coisa velha. Um Gundam seria quase bom o suficiente. O problema do Gundam é que ele ainda tem aquela coisa mais infantil, né? Ele é mais anime do que Voltons. Voltons é o ideal pra você mostrar, porque geralmente geralmente a dificuldade de você mostrar Voltons pra um fã de anime hoje em dia é que tem cara de coisa velha e o cara do garoto não vai gostar. Não vai, sem dúvida. Agora, ele é ótimo pra você mostrar pra um cara que é fã de sci-fi, porque geralmente quem é fã de sci-fi ama mesmo é coisa velha. Que é mesmo a ver. Quanto mais velho, melhor. A primeira temporada de Star Trek é a Tem nova, cor? Será que isso é sabe? bom? Tem Sabe? cor? Entendeu? Que é mais a ver isso. Toma aqui um VHS hippie, sabe, dos anos 70 pra você ver, oba! Entendeu? Ele vai adorar. Então, acho que ele vai amar a volta. Aqui, ó, essa é a reprise de uma série dos anos 50 em Betamax, pra você assistir. Vai ter um orgasmo. Quando você falou anos 50, teve um orgasmo. Quando você falou o termo Betamax, ele morreu, infartou. Mas, assim, mesmo sendo coisa velha, assim, se você for levar em consideração que é uma animação pra TV nos anos 80, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Ela é melhor que Gundam, cara. Provavelmente deve ser. É Porque melhor que Gundam era Gundam. meio que feito nas coxas. Eu acho que eles provavelmente capricharam mais, bem mais. É bem mais. Porque Gundam era uma coisa meio assim, sabe? Até esse pessoal que faz anime aqui, vamos tentar fazer esse negócio aí, sabe? Voltons não, provavelmente tinha mais chão pra pisar. O clima da série é muito bom. É uma grande obra de sci-fi. O clima é muito bom, os cenários são muito bons. O design dos mechas, como eu falei, são ótimos. As batalhas dos mechas são muito boas. Todas as batalhas são muito bem coreografadas. O clima, o ritmo das lutas é muito bom, é impressionante. Os mechas, eles lutam no mano a mano? Na Não, porrada? na arma. Na arma? É mais na Ah, arma. tá. De vez em quando rola de meter a mãozão, mas é raramente. Mas é mais na arma mesmo. E as táticas militares são muito boas. Eu gosto muito das batalhas de Code Geass e gosto no mesmo patamar das batalhas de Voltons. E olha que são séries com 20 anos de diferença, porque a qualidade das batalhas dos mechas de Voltons são muito boas. E a trilha sonora é aquela coisa, né? É uma trilha sonora bem econômica. Eu gosto muito, assim, porque eu acho que combina com a época, entendeu? E o Combina programa com o todo vai clima. estar com essa trilha, né? É, assim, são basicamente seis acordes que eles repetem pra sempre. São 52 episódios com três musiquinhas diferentes. Tem a musiquinha do suspense, a musiquinha da comediazinha, a musiquinha. E eles ficam repetindo isso, só que assim, é bom, sabe? E hoje em dia, tem essa galera muito chita, chata, que eu acho um saco, que reclama que hoje em dia o povo usa só essas orquestras e trilhas muito grandiosas, tudo muito eco. E naquela época era um. Sabe? Era alguma coisa sintetizada rapidinho. Eu gosto muito. Entendeu? E acabava. Eu gosto muito daquela música creepy de Doctor Who original, sabe? Mais do que essa mais nova agora, que tem até uma guitarrinha, essa última agora. Mas é que tá, naquela época era melhor porque dava mais o clima de suspense e de mistério que esse tipo de sci-fi tem. E hoje em dia, tira um pouco, mata um pouco do mistério, mas ganha um pouco porque fica um pouco mais épico. Então, o ideal seria que hoje em dia eles mesclassem mais esses dois gêneros. É, um meio termo seria muito legal. Se ficasse épico quando precisasse ser épico e voltasse a ser um down, down, down quando precisasse. Você não, saudade não. Disso. Agora, o problema é assim, eu praticamente não sou muito chiita, assim, eu gosto. Eu aceito bem o que tem hoje em dia e acho que o que tem nessa época é bom porque combina com a época. Eu não vou ficar comparando épocas. Eu sei assim, pro que é, pro produto que é, um produto dos anos 80, é muito bom. Combina e não poderia ser diferente, entendeu? Eu gosto. Vale contar também que é algo muito importante pra história do anime, né? Coisa que todo mundo costuma cagar, a história do anime. Normalmente ninguém se interessa muito em ver coisas antigas que foram importantes. Ah, claro, tipo, foi um grande precursor desse gênero do Real Robot, inclusive, eu acho, todas as outras séries, inclusive continuações de Gundam. Ah, provavelmente foi o que firmou o Real Robot junto com Gundam. É, Macross veio depois, né? Macross, não, mas não sabe por aí também. Não? Eu sou tão ignorante de Macross. Eu também não sei nada de Macross, cara. Eu não sei do que se trata. A única coisa que eu sei de Macross é que ele salva o mundo com uma canção. The Culture. Tem o The Culture. The Culture? Culture. Eu nem sei disso. É, porque... A única coisa que eu sei sobre Macross, cara, ele salva o mundo com uma música. Cara... Ponto. Cara, culture é um conceito tão estranho, eu não sei explicar, não. Nem quero. Eu ainda tenho, eu quero pegar Macross pra assistir ignorante, sem saber de nada. Sabe? Só sabendo que eles salvam o mundo com uma música. É. Que eu acho que é spoiler do final, né? Eles salvam o mundo com uma música? Isso acontece? Eu sei que é isso, cara. Macross é a história de quando eles salvam o mundo com uma música. Bom, teve essa série de 52 episódios, teve vários outros OVAs, teve um prequel. Teve um monte, cara. Até há pouco tempo atrás, acho que em 2002 teve um último. É, o mais recente de 2000 alguma coisa, que é um prequel, que se passa antes de tudo. Não, o mais recente tá sendo feito, que é o final. Não, o final... O que tá sendo feito, que vai sair. Não, mas não saiu ainda. O mais recente ia sair? Sim, essa foi uma forma de eu dizer que vai sair um agora. É, eu ia chegar nesse ponto, né? Bom, é um OVA. Enfim, de 2000 e pouco foi um OVA, uma prequel de 2 episódios, em que eu não assisti, eu tenho... É sério, nenhum desses OVAs eu assisti ainda, mas enfim, eu tenho todos. Sua filha viu? Hã? Sua filha viu? Não, também não. O que o povo fala é que é genérico, que é ruim, que... Aquele negócio. Todos eles são pra ruins? Pra começar, o povo fala que nenhum deles acrescenta nada. Mas esse mais novo, esse de 2000 e pouco, tem aquele problema que é o seguinte, todos os ATs são feitos em CG, e isso é perigoso pra fã chato, então eu acho que eles falam mal por causa disso, entendeu? Perigosíssimo, né, e cara? Porque assim, eu tenho que admitir, eu vi uns pedaços, realmente, o CG é bem porquinho. Não é o CG dos melhores, não. Inclusive... Acho que é do início dos anos 2000, né, cara? É. Eles começaram a experimentar CG em anime, não tava indo muito tão bem assim. E agora acabaram de anunciar uma série que vai se passar 30 e poucos anos depois do final da primeira série, vai finalizar a série, digamos assim. O que o povo tá dizendo é que não precisaria ter um final, porque assim, a série já termina, não tem ponta solta nem nada. Mas aquele negócio, beleza, se eu fazer com o dinheiro, então, mas enfim, eu quero ver, dá licença, eu gosto desse mundo, eu quero ver mais desse mundo. E todo mundo que é fã reclama, mas bem que vai estar lá assistindo também. Pra você ver a importância que eles dão pra esse tipo de anime lá, né? Por, sei lá, 20 anos depois eles estão fazendo ainda, aqui no ocidente ninguém sabe o que é. Né? Ninguém sabe o que é Voltons, cara. Ninguém. Quer dizer, todos os animes de Voltons. Sei lá, Gundam todo mundo sabe o que é. Macross as pessoas escutam falar, sabe? Agora é Voltons. Que é Voltons. Cara, se você joga no Google, você vai ver que tem vários blogs em português que mencionam. Quando saiu esse novo Voltons, não só nós noticiamos no Anime Forces, como uma galera no seu também. Maximum Cosmo falou. As únicas coisas Anime que... Blade falou. As únicas coisas que são nós anunciamos são coisas muito obscuras e normalmente envolvendo light novels ou anime pra criança. Olha esse novo clipe dessa menina imitando a Hatsune Miku pro lançamento do jogo. Who cares? Eu acho que o anime... Não, uma coisa... O anime de Black Rock Shooter, eu acho que nós somos um dos únicos que noticiamos. Eu fui um que noticiei a história daquela japonesa que foi presa. Cantora que foi procurada de droga. E mesmo eu não pus o final daquilo, porque cansei e esqueci o nome dela. Eu também esqueci. Eu só sei que ela dublou a Ai de Video Girl Rai, né? Nada a ver, ela fez a música. Ela fez a música, isso, ela não dublou, não. Ela é muito menos importante do que você pensa. E é isso. Convença os nossos ouvintes de assistir Voltons. Vai lá, porque os nossos ouvintes devem assistir Voltons no anime dos anos 80. Bom, primeiro pela importância histórica, segundo pela trama, que é uma. Enfim, é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido, é muito bem desenrolado. Eles conseguem esticar uma história que é muito simples, sem cansar, eles conseguem esticar ela muito bem. Muita gente diz que caberia muito bem numa série de 26 episódios, tranquilamente, realmente caberia. É, não, provavelmente todos os animes dessa época caberiam, né? É. Só que eles não faziam. Qualquer série japonesa de 52 episódios cabe muito bem em 26, 10. Entendeu? Mas eles sabem encher linguiça muito bem, porque todo o universo é muito interessante, tudo é muito engraçado interessante, no Japão. As batalhas são muito boas. É muito engraçado, porque todo anime de 52 caberia em 26, todo de 26 caberia em 13, e todo de 13 caberia em 3 OVA. No OVA, acho que é. Enfim, mas eles sabem encher linguiça bem, e assistam pela importância histórica, assistam pela história, que é muito boa, assistam pelas batalhas, que são muito boas, mesmo pra época. Assistam pra poder ter base, pra poder ver a série nova agora, que vai sair, que deve ser muito boa. Assistam porque a gente tá mandando. A gente tá mandando. Agora, só vou desanimar o seguinte, é um pé no saco pra achar isso pra baixar, hein? Conta aí, onde é que você falar. Achou? Cara, você vai no AniDB, como é que é o nome daquilo? AniDB. Você entra no AniDB, coloca e acha. Eu achei. Tudo é difícil, cara. Cara, é difícil porque, assim, por exemplo, eu demorei um pouco pra achar, porque acho que eles vão colocar várias subas que fazem isso em algum lugar. Eu achei como? Eu achei links diretos pra um VHS RIP legendado em inglês, ok? E é só isso que você acha. Os DVDs americanos, se você quiser importar, tanto faz, se não vai achar, porque já estão fora de circulação. Talvez você ache uns bootlegs no eBay, sei lá, não sei. Não, eu sei que isso é muito alguém triste, alguém revendendo. Cara. É muito triste que o americano agora lança as paradas e quando acaba eles não relançam, não. Agora. É que nem no Brasil a gente não pode falar, né? Que Game Boy Pés Descalços está na mesma. É, agora. Talvez eles relancem, por quê? Com o lançamento no Japão, com o lançamento dessa nova série, eles vão lançar um hiper box set com toda a série, todos os OVAs e tudo de lançar de volta de uma coisa só. Vão relançar, remasterizado, tudo usado. E talvez, eu disse talvez, americanos lancem isso em inglês, porque é uma série popular entre os nerds otakus americanos lá, antigões. Então, talvez eles lancem por lá. E talvez você que tem dinheiro possa importar esses DVDs quando lançarem por lá. E eu não tenho nada pra falar de volta, só uma série que eu ainda vou assistir. E agora que o Live de venceu o medo dele, qualquer dia desses eu venço o meu e falo de Gundam original 0079, que é uma coisa muito, muito mais ingrata, né, falar de Gundam. Você vai falar só da primeira série? Eu vou falar 0079, a primeira. Não, mas a Zeta Gundam também é 0079, não é? Não, cara, o Zeta, se não me engano, é 83, 0083 Universal Century 83. Isso encerra o nosso arco de reviews. Eu posso contar isso? Ou vai ser surpresa? O quê? Não, conta. Então, reviews tá acabando hoje. Acabando hoje, depois desse monte de risco, até a gente ficou meio cansado. Tá acabando hoje e semana que vem nós começamos com o Mark One. E a boa notícia, você que tava pensando, meu Deus, como é que vai funcionar esse negócio de ir pra combo? Não precisa se preocupar, porque nem um live já tá sabendo disso, mas ele vai descobrir agora que a gente pode usar o link da combo no Podpress dentro do nosso blog. Então você vai continuar ouvindo normalmente como você continua ouvindo. O feed vai continuar funcionando, você vai entrar no GQS, vai ouvir direto no GQS, sabe? Você só vai escutar na combo se você quiser. Bom, escutem lá, né, também. Você pode escutar lá ou você pode escutar aqui, tanto faz, porque a contagem de escutadas é a mesma. Bom, agora que encerrou esses reviews, eu queria pedir pra galera, mandem e-mails pra gente falando o que você achou desses animes, desses mangás que nós falamos. Se vocês assistiram alguma coisa. Assim, porque a gente, baseado no número de pessoas que nos escutam e no número de e-mails que nós recebemos, a gente vê que vocês são muito preguiçosos. Pois é, não só que e-mails que recebemos, como comentários que recebemos, como tudo que recebemos, qualquer feedback. Bastante gente escuta a gente, tem aumentado bastante ultimamente e gostaríamos muito de saber o que vocês acham da gente, né? É, sabe? A gente é chato, tipo, a gente divaga muito, a gente é muito saber que intelectual. Você, sei lá, porque a gente tá pensando, beleza, então a galera baixa só por solidariedade e nem escuta, porque eles não, né, dão feedback, né? Sei lá, vocês acham o quê? Que a gente fica aqui fazendo overanálise de desenho dos anos 80, sabe? Ou não? É legal. Sabe? Ah, você é chato. Ah, você se leva a sério demais. Ah, vai arrumar uma mulher. O Samu Tezuka que é ruim. Ele só era um japonês velho. Sabe? Vocês são mal comidos e ficam dando importância demais pra Haruhi. Algo assim, sei lá. Assim, agora que acabou esse arco de reviews, falem o que vocês acharam. Se vocês já leram algum mangá que a gente falou de lá pra cá. Se vocês já começaram a assistir algum anime que a gente mencionou de lá pra cá. Quais aqueles animes que vocês se animaram mais em assistir? Se tem alguma coisa que você quer ouvir a nossa opinião sobre, sabe? Qualquer coisa assim. Qualquer coisa. Receita de bolo, sabe? Qualquer coisa. Menos corrente, que isso a gente já recebe demais. É, corrente não. Corrente spam é o que a gente mais recebe. Vocês não querem receber de corrente. Não, nós não vamos mandar nenhum e-mail que vocês vão mandar pra 7 pessoas. Qualquer, assim, um jeito de vocês terem certeza que eu vou ler o e-mail de vocês, por pior que seja o que vocês estão falando, é mandar um link de um nodinho legal. Se eu gostar, eu boto no programa. Puta merda. E é isso, fiquem com o final de Endless Eight. Finalmente acabou, aleluia. Nunca mais nenhuma capa do GQS vai ter aquele botãozinho verde lá embaixo. Eu gostava. hoje, sei lá, um... Foi. Não sei. Eu fui falar, mas as palavras sumiram. Isso foi diferente das outras vezes. Foi um loop diferente. Porque esse não será um loop único, será um loop duplo com queijo. Loop. Sessão, loop duplo com queijo, obrigado. A nossa sessão X preparou um. A gente vai falar dos dois últimos episódios, né? Sétimo e oitavo episódio de Endless Eight. Mas antes a gente vai explicar o que é Haruhi? Acho que a pessoa pode procurar na Wikipedia, ou você acha necessário? Eu acho que ela já procurou na Wikipedia as outras 15.532 vezes. Não, mas ocorreram algumas instâncias em que não existia Wikipedia. É, bem capaz. O sétimo episódio, principalmente depois do sexto, que foi muito ruim mesmo, ele é aceitável. Ele usa muita sombra. Desde o início você já percebe que ele usa muita sombra, ele tem esse ar mais chato. Ele é muito chato o episódio, sabe? O episódio mais chato que você já assistiu várias e várias vezes. Não, na verdade ele é. Porque ele é o episódio do tédio. Provavelmente eles pensaram, olha, esse é o sétimo episódio, penúltimo. Então a gente vai fazer um episódio dedicado ao tédio, que foi fazer estudo. Então os personagens estão muito cansados, sabe? O Kion tá falando quase sempre muito desanimado. Todo mundo tá falando desanimado. Menos a Haruhi. Até a Haruhi, cara. Dá pra você perceber um grau de desanimação na animação da Haruhi. E o episódio tem muita sombra, que dá um ar pesado pra ele. Ele é muito quente no início também, um dos episódios de calor infernal, daquela parte da piscina. E todas as cenas mostrando o que eles estão fazendo na piscina são mais lentas, duram mais tempo, que é pra dar bem a impressão de chateação. E além disso, eles provavelmente chegaram pra toda a equipe e falaram, olha, é o seguinte, esse vai ser o episódio do tédio. E bem, eu imagino, provavelmente, Endless Eight todo funcionou pra que esse episódio saísse, né? Pra passar uma emoção de verdade. Uhum. Ele fez isso tudo pra poder entediar a equipe dele, pra chegar nessa hora e falar, olha, esse é o episódio do tédio, então eu quero que vocês expressem o seu tédio aqui. Todo o seu tédio aqui. Então, os dubladores estão fazendo um serviço meio porco de qualquer jeito, sabe? Eles já não estão aguentando mais. A animação tá rolando muito. Isso você viu, né? Porque o live a gente não viu o episódio todo, não. Quando ele chegou, eu já tava vendo pela metade, ele terminou de ver. Comenta aí da animação. Então, uma das grandes diferenças desse episódio é que ele não teve som. Da desanimação. Uma das grandes diferenças desse episódio é que ele não teve som, né? Pelo menos não pra você. É. Eu vi sem som, mas enfim. Não, nada. Tem a efeitozinho de Evangelion de mostrar a lixeira enquanto eles falam, mostrar o braço do. O braço com o relógio brilhando. Evangelion sabia fazer isso melhor, né? Sabiam. Botava a Misato? É, a Misato fumando na cama. Mostrava a Misato com o cigarro na frente da boca enquanto ela fala. Mas tem aquela cena clássica. Muito conveniente. Que dura, sei lá, 5 minutos, é metade do episódio, que é ela na cama com o Kaji. 5 minutos não é metade do episódio. O episódio de Evangelho tem mais de 10 minutos. Né, 7 minutos é metade do episódio, cara. Não, tá, um pouquinho mais. Enfim. O episódio sem opening end ainda, sei lá, uns 19 minutos. É ela na cama com o Kaji, sabe? É, mostra só a mão dela com o cigarro e eles conversando. Uhum. E ela falando, ei, o que tá fazendo aí? Isso é bom. E o episódio foi basicamente isso. O Evangelion sabia não ter dinheiro com classe. Foi um episódio de tédio. Comparado ao sexto, é um episódio que faz sentido estar ali. Só não faz sentido porque já é o sétimo. E uma coisa, já teve o sexto? Foda-se, pode ter o sétimo, entendeu? Não tô Sim, nem mas assim, os três episódios... Os três episódios que não fazem sentido de estarem ali, por assim, por não terem uma temática própria na recontagem da história, é o primeiro, que a temática dele justamente não tem uma temática, o sexto e o último, que o último só fica bom no final. E é do último que a gente vai falar agora, o último live de view. Comenta aí. Live de view? Ah, aliás, a gente não comentou aqui no GQS, mas o pessoal da Combo só chama um live de Lavandil. E eu acho Lavandil muito legal, cara. Acho que estou bem chamando de Lavandil agora. Dá bom, né? Eu virei um creme pra mão agora. Aí quando eu diminuí, né, pra falar que eu chamo Livin, eu chamo só Lavan, com francês, né? Ah, cara, que, pelo amor de Deus, preserva um pouco de reputação que eu tenho, que acredito eu tenho alguma. Tá bom, Lavan. Tô me sentindo um vampiro do Danny Rice agora. Cara, foi exatamente igual a todos os outros. Foi, no final, tem uma revelação épica. É, tu passa as suas apostas de por que a Haruhi... A gente tava conversando. Tava bom, então, qual é o motivo? O que a Haruhi falta fazer? Ela tava esperando o Kion falar que amava ela? Arábio? Era o Arábio ou era o Homework? Qual das duas? Eu tinha certeza que era a lição de casa. Mas porque, talvez se tivesse... Mas aquele negócio, a minha certeza que era a lição de casa era baseada no fato de que eu não acho a Haruhi sentimental. Mas aí veio o Dark e falou que isso é porque... Eu não vi a primeira temporada toda ainda, e eu não conheço a personagem suficientemente bem pra poder dizer isso. Você não sabe, você não entende muito bem ainda a relação dela com o Kion, na verdade. E ele me explicou que realmente faz sentido. Se o Kion não tem poderes, se ele não se encaixa dentro do tipo de pessoas que ela queria perto dela, o que, que ele tá fazendo ali? Por que, que ela traiu ele? Aí, no caso, provavelmente o Kion é o cara, né? Que ela quer pra ela. Pois é, basicamente. Ele é o príncipe. Uhum. Encantado dela. É o que todo mundo no final acaba querendo, né? Porque todo mundo ama o Kion. E ela... o Koizumi, ninguém liga pra ele. É. Não, e a Haruhi prova que, então, que não tem muita... uma autoestima muito boa. Porque se o Kion é o cara que ela quer... Mas tem um motivo pro que vão ser, cara. No começo da segunda temporada, quem já tá assistindo já viu, é em Bubbleleaf Rhapsody, que é um episódio cheio de coisa que mostra... É, devo ver. Um bom motivo ali pro Kion ter essa importância enorme na vida da Haruhi. Que na... Ai, meu, eu quero te dar spoiler, meu assim. Pai dela? Eu quero muito dar spoiler. Eu quero muito. Não, eu tô terminando. Eu tô no, sei lá, oitavo episódio da primeira temporada. O Kion, eu só vou te falar que o Kion, ele é peça crucial pra tudo. Pra tudo que aconteceu ter acontecido, sabe? Eu imagino que uma grande importância deve ter mesmo, mas enfim. E no final... É isso, aí no final a parte que ela tá indo embora da... É quando o episódio fica legal, porque fica cheio de efeitinho bizarro, um monte de Haruhi pra tudo que tá canto. Ele começa a ver todas as Haruhis passadas indo embora pra porta, repete aquela ladainha de que ele tem que falar alguma coisa ali, e a diferença dessa vez é que ele de fato fala. E antes disso tem um inconsciente dele buscando as coisas com cicadas no... Cicada, como é que se... Cigarra. Cigarra no espetinho, né? É, fogos de artifício na mão dele. É, ele lembra do... Ele tá lembrando tudo que ele já fizeram. Ele lembra do dever de casa porque foi nos fogos de artifício. Que a Haruhi comentou que ela já tinha feito dela, né? Ele tava buscando durante todos aqueles dias onde tava o X da questão. Comentou que já tinha feito dela? Cara, você assistiu isso 8 vezes. É, não. Não, cara. Então como é que você sabe do homework? Eu achei que fosse dela. Não, o Kion pergunta pra ela se ela já fez. Ela fala, em 3 dias eu fiz, porque é assim que se faz nas férias de verão. Você termina com o que é ruim primeiro pra depois curtir. Ah, eu ignorei. 8 episódios. Eu teria visto o primeiro, nos outros eu ignorei completamente, ué. Então por que ela tava querendo repetir o caso dos outros? Não, na verdade ela tava com a impressão de que tava faltando algo. A partir do momento que eles fizeram juntos, se divertiram, ficaram juntos e tal, jogou PS2 com a irmã dele, do Kion, ela já achou, beleza, agora me divertiu o suficiente. Então é isso, as pessoas ficaram 10 mil anos infernais repetindo porque faltava fazer o dever de casa, a lição de verão. É, tecnicamente não era só o dever de casa, né? Era só o Kion levantar e falar qualquer coisa, sabe? Vamos no parque amanhã, sabe? Qualquer coisa que eles não fizeram, ele pensava em propunha no outro dia. Será? Era só ela se divertir mais um pouco, não era? Não, mas a diversão, ela nunca vai terminar de se divertir. Ela não queria divertir mais um pouco. Ela tá sempre se divertindo. Não, ela queria saber o que tava faltando pra completar o... As férias de verão. Então, era fazer o dever de casa. Mas o dela já tava pronto. Tá, mas foi o que você falou, o dever de casa com o galera. O deles não tava, então tava faltando isso. É, mas talvez tivesse alguma outra coisa que se encaixasse aí também, né? Alguma outra coisa que se faz no verão que tava faltando. Não, mas todo o resto é genérico. Tipo, alguma coisa obrigatória que... tem que fazer, que tava faltando, era o dever de casa. Não, na verdade... Porque outra coisa. Não, não ia ter fim nunca, então. Ela ia ficar pra sempre repetindo, porque sempre ia ter uma coisa nova pra fazer. Já o dever de não, casa não, mas, coisa mas a, coisa, a coisa dela são coisas características do verão japonês. Que é fazer dever de casa, é ir no bonondori, é ir na piscina, que é em qualquer lugar do mundo. A coisa tradicional faltou, a coisa tradicional necessária que faltou, que eles tinham que fazer. Sim, terminar, mas talvez estivesse faltando mais alguma outra coisa que ele poderia ter pensado e proposto, entendeu? Eu não acho, gente. Eu só não sei o que, que pode estar faltando, porque eu não conheço o verão japonês bem o suficiente, afinal eu não sou um japonês. Eles não foram na praia. Eles foram sim. É uma daquelas coisas que eles... Que passa rapidinho. Ah, tá. Eles foram na praia, eles fizeram teste de coragem. Fizeram muita coisa que japonês faz no verão. Eles só não foram pro trilho elétrico. Eles não foram tomar cerveja, ficar em cima do muro. Aham. Uhum. E é isso, Endless Eight. Eles foram no show de Ivete. Endless Eight chegou ao fim. Iveto. Shangaro. Iveto Shangaro. Shangaro foi muito bom. Curau diareita. Chicurete com banana. Chicureto. E é isso, Endless Eight chegou ao fim. E é o Chan japonês como? É o Chan? É o Chan. Ah, não tem graça. Qual o saldo? Endless Eight positivo, negativo, médio? Nota pra Endless Eight? 7. Por que 7? Por que não 8? Porque seria clichê demais. Não, eu diria 7 porque... Eu entendi o que eles quiseram passar. Eu achei um experimento interessante. Gosto que isso exista. Gosto que esteja lá. Que eu possa dizer para as pessoas: olha, tem 8 episódios iguais, mas não tão iguais. Dá uma olhadinha. Eu gosto do experimento em si. Gostei da coragem que eles tiveram. Achei que realmente o alívio que a gente sente junto com os personagens quando acaba tudo não seria o mesmo se isso só tivesse durado 2 ou 3 episódios. Então, pra alcançar esse efeito do final, que você se sente muito aliviado, acho que só quem tá mais aliviado que você é Nagato. Aham. Uhum. Eles nem tão, porque só lembram de um loop mesmo, né? É só você se sente cúmplice da Nagato, né? Aham. Uhum. Porque você, o telespectador, em segundo lugar, é o que mais sofreu quando a ideia é justamente essa: você sentiu o que a Nagato sentiu na pele pra que quando aconteça o que vai acontecer. Lugar que você entenda melhor. Foi a Nagato, que ficou 500 anos fazendo isso. E em segundo lugar, você que ficou 8 semanas. Pois é. É um gap grande, mas... É quase 600 anos a Nagato, né? Foi 590 e pouco. É. Então... por isso é interessante. Nagata Koro enxuta, né, cara? Totalmente, não tem uma ruga. Ela tem 594 anos. Nem ruguinha de anime ela que ela tem. Ela tem 594 anos, né? Não puseram nenhuma linhazinha embaixo do olho. Foram 591 anos de loop, mais os 3 que ela já existia. 594 anos. Tá enxutando. Mas enfim, agora, olhando. Eu não vou dar nota 10, nota 8, que é clichê. E não posso dar nota 10, né? Tem que ser 7, por quê? Foi chato, né? Foi bem chato. Quer dizer, eles podiam ter aí naqueles episódios 5 e 6 e 7, por ali, eles podiam ter feito alguma coisa pra tornar eles um pouco mais interessantes. Enfim, foram genéricos demais, entendeu? Alguma coisa além de mudar a iluminação e mudar o ângulo da câmera e blá blá blá, entendeu? Nem que fosse, mostra alguma outra coisa que eles fizeram antes, mostra um, sabe, um que não rolasse caça de inseto, mas rolasse, sei lá, pular de bungee jump. Assim, porque na Nagato fala de instâncias em que aquilo não aconteceu. Pois é. Então, quer dizer, podia ter sido mais interessante. Aliás, seria muito divertido qualquer coisa pequena. Foi aquele negócio. A gente já pegou o sentido do loop, então podia ter alguma coisa legal até mesmo pra animar o cara assistir. Podia brincar um pouquinho. Até uma coisinha pequena, por exemplo. Ah, né, no episódio X, não mostrou eles indo no Arubaito. Então, no próximo episódio, quando a Haruhi vai narrar, quando a Nagato vai falar, ela fala que na instância 15.520, eles não foram. É, tipo assim, colocaria mais easter eggs pro cara, pelo menos ter um ânimo pra poder pescar ali, né? Uhum. Porque realmente, eu imagino que eu me ponho no lugar de quem tava assistindo pela primeira vez, que não sabia quando que aquilo ia acabar, ou se ia ser bom ou não. Realmente, eu entendo a revolta, porque, enfim, foi chato assistir esses 3 episódios, assim, 5, 6 e 7. Bem, eu vou ser bem imparcial. A minha nota seria 7. Como eu gostei muito daquelas coisas todas inconscientes de nuvenzinha, no final de cigarro no espeto, eu dou 8. Como a Nagato é meu personagem preferido, eu dou 9. Pronto. Eu só não dou 10. Porque o episódio 6 e o 8 podiam ser menos genéricos. O 6 foi completamente desnecessário e o 8 só não foi desnecessário porque era o final. Se eles tivessem um quesinho pra você, pra eu poder me divertir, sabe? Tá assistindo, tá linkando eu tô falando, os elementos pra entender qual era o... Coitão, não, mas só... podiam ser episódios um pouco mais complexos, podiam ter implantado mais... Sim, mas só se esses dois episódios seguissem a mesma ideia dos outros, de ter um conceito em volta do episódio, que junta o episódio todo, sabe? Pra eu ficar pescando, olha, essa coisa aqui, essa coisa aqui, essa coisa aqui, pra... No final dar o clima do episódio como a gente fez aqui, eu daria nota 10. Na verdade, os episódios bons, assim, né? É o primeiro, que é o primeiro, enfim. O segundo, porque dá aquele contraste com o primeiro legal, que a gente, a primeira vez que a gente percebe essa coisa de que, olha que legal, como é a mesma história, mas conseguem dar um clima completamente diferente. Depois aquele episódio, que é o episódio do Len, que tem avião e tem nuvem, que eu esqueci que qual é. Que é muito bom, meu preferido. Que eu esqueci acho qual que é o quarto ou quinto. Enfim, esse é bom. E, cara, agora esse último. Eu não achei o último bom, cara. O último só é bom no final. Não, bom que eu tô falando assim, é o que eu tô falando não é questão de bom, é bom barra necessário. Qual seria os seus episódios favoritos? É isso, o segundo, por causa do contraste que ele tem com o primeiro, esse do aviãozinho e esse último, porque é o último. Eu gostei muito do final do aviãozinho e gostei daquele episódio que você não gostou, que o Koizumi tava todo fanfarrão. Aquela sequência fazendo dele, draminha, aquela sabe? Sequência foi boa, mas o resto do episódio foi genérico. É, talvez se fizesse um grande apanhado dos melhores momentos da Endless Age, ficaria muito legal, né? É, fazer uma nova edição, né? Quem será o fã desocupado que vai fazer isso? Aliás, tem um vídeo em algum lugar do YouTube, de algum lugar, que são os 8 episódios rolando ao mesmo tempo, sabe? Dividindo a tela. Que legal! É, você pode assistir tudo de uma vez só. Vamos tentar achar e colocar no post. Vou procurar. Legal. E é isso, processo. Endless Age chegou ao fim. Próxima vez que alguma série repetiu o mesmo episódio várias vezes. Muitas vezes a gente faz isso de novo. Vamos torcer pra que isso aconteça. A gente faz isso de novo. Ou não, né, cara? Na segunda temporada de K-On! Daqui a 4 anos. Se eu for parar pra pensar, é um formatinho interessante. Qualquer dia desse a gente pode pegar uma temporada de um anime e fazer assim, né? Um anime de 3 episódios e fazer assim. Episódio por episódio. Episódio por episódio. Por que, que o anime seria especial a ponto só de. Só além, a gente pode fazer. Só um clássico muito legal que a gente gosta muito, tipo Cavaleiros do Zodíaco. É, não. Do começo até o fim. É, claro, óbvio, Dragon Ball. Dragon né? Ball, vamos fazer Dragon 500 Ball. 500 episódios do começo se ao fim. Cai, o Dragon Ball normal, o primeiro, o segundo. 500 episódios do começo ao fim pra gente poder comentar. 500 semanas, olha isso. Pra gente poder comentar que o olhar do Vegeta enquanto ele tava esperando a fumaça sumir. É, nesse episódio. Tava muito penetrante. Bom, esse episódio faz parte do arco de 5 episódios que compõe o segundo minuto que leva pra Namek o Zenji explodir. 5 só? Pro segundo minuto. Só? Ah, tá. Eu acho, né? Não foi muito. Não, é engraçado, né? Na Mekuzei, porque, tipo, é 5 minutos, aí fica 5 minutos, sei lá, 100 episódios. Aí desce pra 4. Fica mais 100 episódios no 4. Do nada, desce pra 2. E de 2 é pra 1. E acaba. Não, mas o engraçado é que quando acaba os minutos, ainda assim demora pra caramba. Aham. Né? agora acabou, vai explodir. Ah, porra, até que enfim. É que não contaram muito bem, né? Tinha um ou dois minutos extra. Vocês, fãs chiitas de Haruhi, que estão reclamando de outros episódios, lembrem de Dragon Ball. É, cara, lembrem do tempo vocês... que lembram com o Zeidinho levou. Realmente, né, cara? Vocês não reclamam porque vocês veem o Dragon Ball todo dia. Imagina você ver aquilo toda semana. É. 2 anos pra Namekusei explodir. É, imagina 6 meses o Goku andando no caminho da serpente. Idiotas que reclamam de nada. E o Goku não tava com uma roupinha diferente em cada episódio. Não dava, era mesmo. No máximo ele tirava e mostrava a bunda. É. No máximo rasgava coisas diferentes, mas enfim. Nesse momento eles tiveram roupas diferentes e ângulos diferentes. Pois é. Inclusive, acho que é no 7, que é o meu minha roupa de banho favorita da Sarina. Eu adoro roupa de banho com babadinho. Bora fazer cosplay de Endless Eight, porque dia desse vai 8 Haruhis, 8 cada com cada um e um cachá diferente, com roupa de banho diferente. Ia ser legal, né? É, um crossover Endless Eight, né? Uma galera, né? Aham. É um crossover Endless Eight. É, super legal. São 5 personagens, cara. 8 de cada um. 5 vezes 2 são 40 pessoas. Numa convenção assim, cada uma com... Ia ser o máximo. É, aí ninguém ia pegar referência. É. Não, só a galera do último loop que não podia estar lá, porque eles descobrem, né? Eles iam contar pros outros. Aí os outros iam sair do loop. Aham. Esses são os caras do spoiler. Eles têm que ficar em algum lugar. Cara, que idiota. Cara, algo assim. Efeito Borboleta 2 é uma merda. Vi... Peraí, já vai ter o 3, né? Já teve. Eu vi já também. Teve? Você viu? É pior? Cara, eu não consegui ver tudo. Meu Deus. Eu juro. E você tá falando comigo, uma pessoa que vê coisas. É, pois é, né? Então, eu não... O outro filme que você conseguiu, que você não conseguiu, foi Alone in the Dark. É. Só não, esse... Foram os dois únicos que você lembra melhor do mundo. É, não tô lembrado. Não, acho que a primeira vez que eu vi Evita, eu não vi tudo. Mas eu era muito pequeno. Uh-huh. Uma criança vê um musical. Faz sentido. E todo mundo canta, ninguém fala, é complicado. Eu nem sabia que era Evita, foda-se que é. Eu até hoje não sei quem é Evita. Eu só conheço o nome. Puta que pariu, cara. Quem é Evita? Me explique. Evita foi uma grande primeira dama argentina, que foi muito famosa com a população. Olha, eu acho que eu googlei isso, a primeira vez que eu vi o nome dela e pensei, olha, eu não sei quem é Evita, eu devia saber. E aí, ela é muito querida na Argentina, daí todas as senhorinhas ficaram muito pedepês da vida quando descobriu que a Madonna ia fazer a Evita, como se estivesse manchando o nome da Evita. Pô, protestou. É o fim do... A gente tá com... A gente não quer largar o loop, né, cara? É o último loop nosso. Bom, então vamos fazer o seguinte, semana que vem... Já sei. Semana que vem a gente começa de novo? Começa de novo 8 vezes. 8 vezes. Vamos fazer 8 vezes os 8 episódios. Então semana que vem o primeiro episódio de novo. Não, tá bom. Você está fazendo errado. Né? Isso não vai acontecer.